Pronto, tô gravando aqui. O meu também tá Comecei gravando. agora. Beleza, também tá aqui gravando. E Diego, você tá botando micro-ondas aí, caralho? Ou acionando uma bomba? Tô, mas eu tô saindo de perto, só tô ligando o forno pra deixar o meu pão assando. Só isso. Mas aí eu vou sair de perto. Sai fora desse pão aí. Vamos começar? Sai, pega esse pão, cara. Pega esse pão. Era Hermes Renato isso, né? Fechou. Bora. Pessoal, começando aqui mais um podcast, não tem como dar errado. E dessa vez estou aqui com o correspondente internacional, Diego Queirobal. E aí, galera, como é que tá? Faz tempo que a gente não grava, vamos ver se agora a gente volta ativo aí. E a moça do tempo, André Dequim. Fala, pessoal, beleza? Beleza. Pessoal, olha só, eu comecei aqui. Pessoal, olha só, eu peguei aqui três notícias, eu não vou ficar regravando toda tá hora. Travando, acho que você tá travando, porque eu ouvi três vezes aqui. O eco tá É que eu foda. tô. Não, não, não. É que eu tô dando lag aqui, eu tô repetindo pra ver se fica bom a minha frase. Entendi. Eu peguei aqui três notícias, vamos tentar fazer um formato diferente, um formato agora de notícias, só pra gente fazer um podcast um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico aqui, pra gente conseguir gravar todo mês. Ô, Diego, três notícias. Fala pra mim. Qual das três você quer? Que nem fosse as portas dos desesperados. Escolhe uma das três. Um, dois ou três. Notícia um, dois ou três. Cara, vamos no meio. Vamos de dois. A dois é uma notícia do Big Brother. Ih, cara, tem como voltar? Big Brother. Acabou agora o Big Brother e quem foi o vencedor foi o Diego Aguiar, é isso? Como que é? Cara, não sei. Eu não Aguiar, assisto, né? Não passa aqui na usando essa porra. Então, foi o Arthur Aguiar que foi o campeão, tá ligado? Dessa última edição do Big Brother. Eu tinha votado no Luciano. O Luciano Punhetinha? O que foi eliminado primeiro? Luciano Punhetinha era o nome do maluco. Não, não era o nome dele, é porque ele... É, não, é no lógico meio que ninguém da... vai nomear o filho de Punhetinha, mas... Você entendeu, vai lá. E o Diego tinha apostado em quem? Quem que você tinha apostado, Diego? Eu tinha copiado o Fábio e ido de Eslovênia, seja lá quem for a Eslovênia. O André tinha votado em... Eu não lembro. Não, mas eu acho que ele ganhou. Não, com certeza não. Foi o gordão lá que você tinha votado, tá ligado? Ah, eu votei no Abravanel? É, então provavelmente foi no Abravanel. Eu votei no mais famoso. Então, mas o acho que do Silvio Santos. Ganha, né? Ué, mano, você já perdeu desde o começo, né? Você começou perdido. Nenhum famoso ganha, cara. Não, esse que... famoso ganhou. Esse cara que ganhou é famoso. É, esse cara ganhou é famoso, mas... Quem que é esse cara, mano? Eu nunca ouvi falar. Não sei o que lá já ganhar, ouviu mano. Falar famoso sim, Diego. Quê? Ele é aquele cara lá que foi pego pelo Léo Dias lá, que traiu a mina 18 vezes, tá ligado? Irmão, quando eu saí do Brasil não existia Léo Dias. Eu não sei quem é Léo Dias, cara. Não, mas é aquele cara, o cara não foi cancelado, mano. O que aconteceu, aparentemente, é que a galera queria começar a botar ele sempre no paredão pra ele sair logo, tá ligado? Porque ele, tipo, ele tava com a má fama do Big Brother. E aí o pessoal começou a ficar com dó dele, olha só. E aparentemente ele é super carismático. Quem diria que uma pessoa que pega 18 modelos é super carismática? E ela... Quem diria que o poder de convencimento dele é bom, né? Porra. Quem diria que o cara que pegou 18 modelos traiu 18 vezes a mina dele, que saiba, né? Que a mina saiba. E não separou dele, é bom de convencimento, olha só. É, surpresa, né, galera? Porra, já pensou, cara, tá ligado? Você tá com uma, porra, tá com uma pessoa e ela trair você 18 vezes. 18 vezes. E você tá continuar ligado? Com ela. É, mano. Tá ligado? Que maluco, bagulho doido, velho. O brasileiro é um povo a ser estudado, né? Não, isso eu acho que não é questão de ser brasileiro, não. Não, não, não da traição, mas de deixar o cara ganhar. Ah, sim, é. Deixar o cara ganhar? Né? Olha só a notícia que eu separei aqui. 10 bizarrices que aconteceram no BBB. Ó, primeira bizarrice aqui, ó. Adriana questionou se macacos ainda existem. Como é que é? A sister Adriana, do BBB 11, ficou conhecida por algumas pérolas. Entre elas, o questionamento se macacos ainda existem. Meu Deus, cara. Você vai ler as 10 primeiras, depois a gente fala, ou a gente vai uma por uma? Vou ler as 10. Ó, Domini afirmou ter maltratado um cachorro. Aí, ó, o Domini não ganhou o Big Brother? Ah, mas não existia internet. Domini é o cara que pegava a Sabina, né, cara? Não era? Caraca, foi o BBB 2, esse pai, hein, mano, que ele ganhou. Ó, e ele falou, ó, Domini disse que havia arrancado todos os dentes da boca de um cachorro. Caralho, pra que isso, mano? Maluquice da porra. Odeio o Domini. É que filho da puta. Por que que o cara ia fazer um negócio desse cachorro? E o Domini ganhou, tá cara, ligado? Cara, vocês lembram, falando nisso, aproveitando isso, vocês lembram que nessa época não tinha voto na internet, né, mano? Você tinha que ligar pra votar quando começou o Big Brother. Era pago. Olha essa, Diego. Dourado disse que apenas homossexuais transmitem HIV. Caralho, velho. Galera é meio retardada mesmo, né, velho? Porra. É claro que não, né? Os macacos também transmitem. Não transmitem. Vem dos macacos, né? Agora, quem que tava comendo macaco no começo é que eu não sei. E a outra acredita que não tem macaco. Aí, AIDS, pra explicar. Ainda Dourado. Como é que veio? Ainda como é que é alguém que comeu macaco e não passou AIDS pros seres humanos aí? Ainda Dourado, apesar de relatos da notícia anterior, que ele falou do HIV, de muitos outros comentários homofóbicos e de tatuagem de suástica, Dourado foi o vencedor do BBB 2010. Caralho, o cara tem uma suástica? No braço. Tá vendo? Por isso que eu tô falando. Depois reclama que o brasileiro não tem que ser estudado. Acho que tem que ser estudado, mano. Os caras não sabem o que faz, não, velho. A gente vota muito mal, não só pra presidente, governador, prefeito. A gente vota mal até no Big Brother. A gente, no caso, vocês. Vamos tirar minha culpa aqui. E o Sol... Não... E a Sol, né? A Sol criou uma nova versão de We Are The World. Só isso. Cara, eu acho que o André nem está mais presente entre nós. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui. É que eu não consigo... E sabe quando você fica pensando, eu não consigo nem comentar nada disso. Aquela parada que... É a parada que, tipo, não importa o que as pessoas fazem, tá ligado? É, tipo, não, o que interessa é só carisma. Eu tava pensando nisso esses dias, tá ligado? Não interessa se a pessoa é uma boa pessoa ou não, tá ligado? Foda-se, é só o carisma que importa. Mas sempre foi, né, cara? Na real, Big Brother, quem ganhou geralmente era a pessoa mais meio legalzinha, assim. Ou então era o pobre, coitado. Não sei se era o pobre coitado, porque é sempre a pessoa que tem mais carisma, tá ligado? Que ganha, que se prevalece. Não, mano, não teve... A primeira edição que eles começaram a trazer uns fudidos, que até... Puta, eu não lembro o nome dos caras. Tinha uma gordinha, sem graça, que ficava tomando champanhe, mas ela era pobre pra caralho. No fim, ela ganhou, não ganhou? É Edileuza? Caralho, qual que era o nome dela? Edileuza era não, do nome. Não, mano, acho que era... Ai, puta que pariu. Olha, eu pesquisando ganhadores do Big Brother. Olha o fundo do poço chegando aqui. Espera lá, vou achar. A questão da... Eu lembro que essa menina que fez a versão do We Are The World lá, né? Ela tinha ganhado uma grana. Eu preciso achar essa notícia, porque eu lembro que ela fez um CD, ganhou uma grana, e depois ela teve que, tipo, tiveram que... às pressas, tipo, patentear alguma coisa, porque ela ia ser processada por, tipo, todo mundo que fez o We Are The World, que era, tipo, uma galera foda, Michael Jackson, sabe? Sim, sim. Por plágio, tá ligado? Pô, por plágio? Mas não é a mesma música? Sim, só que ela ganhou dinheiro em cima da música, entendeu? Mas ela fez, ela lançou a música? Eu lembro que ela cantava, não era? Não era isso que ela cantava tudo errado? Então, depois que terminou... É, ela terminou, só que pra ganhar uma grana, fizeram aquelas versões remix. E ela ganhou dinheiro com isso. Ah, tá. Aqui, ó, achei. BBB 4, a primeira mulher vencedora. Cida dos Santos, que era uma pobrezinha, fodida. Ela ganhou porque ela era pobre. O Domini ganhou o BBB? Ganhou. Domini ganhou, tá na lista aqui. Domini ganhou o BBB 3, aparentemente. O Dourado também ganhou, não ganhou? Dourado, deixa eu olhar a lista aqui, acho que sim, ganhou... Dourado ganhou, ele participou de mais de um, não foi? Ele ganhou 10, BBB 10. Caramba. Esses caras que são os filha da puta, ele ganha tudo, velho. É só carisma, tá ligado? Foda-se o que a pessoa fez no passado. As pessoas dão um jeito de tentar fazer com que seja, sei lá, plausível algumas situações que as pessoas fizeram, tá ligado? Fora. Sei lá, nossa, mano. O Jean Willis ganhou. Eu não sabia que ele tinha ganhado. Eu lembrava que ele tinha do Big Brother, o vereador lá, sabe que ele é hoje. Mas ele ganhou, o programa. Ele ganhou 5, cara. Ganhou em cima da, ele ganhou em cima da Grazielle Massafari. Nossa, a Grazi Massafera. Isso, a Massafera. E ela era mó gente... Ela tinha carisma, cara. Você não acha que, tipo... Vocês não têm a impressão que todo pessoal de Big Brother tá no mesmo Big Brother? Eu achei que todos esses personagens, então, o Domini, era tudo do primeiro. A Sabrina era tudo do primeiro. Ah, o Azaghal tá no B3, né, o Gustavo? É, no 3, o Azaghal participou do Big Brother? BBB3. 3? Você tá falando sério? Sim, mano. O Azaghal? O do Jovem Nerd? Olha, eu vou mandar a foto. É? BBB3. Eu não sabia, não. Eu não tinha a menor ideia que ele participou do Big Brother, cara. Um ex-BBB. Olha, eu tenho até foto. Caralho. Que da hora. Não sabia disso, não. É, BBB3. Porque ninguém lembra, né, quem sai primeiro, né, Diegão? É. Ele foi primeiro a sair? Hoje em dia lembra. O Luciano Cunhetinha. Mas na ele, época, foi, ele foi o primeiro a sair, o Azaghal? Ah, deve ter saído no começo, eu não assisti. Que foda, cara. O Azaghal, falando no Azaghal, ele falou uma coisa interessante sobre isso que você tá comentando, Diego. Que o brasileiro parece que gosta de votar no derrotado. Não sei se é derrotado que ele falou, mas assim, no tadinho, não é, mas não é, é tadinho, cara. Tadinho. Não, é o coitado. O tadinho é o ser chance, que falou, mas... É o cara que sofreu mais, tá ligado? O brasileiro tem uma certa compaixão. Um fudido. Esse cara, ele se destaca. Ele se destaca, assim, em competições. Ele vai, tipo, e é uma coisa, eu não sei se é brasileiro. Eu, como brasileiro, faço isso. Eu também eu torço pro time que é menos favorito quanto mais favorito. Seja em qual modelo. É o underdog, né, cara? É o underdog. Mas será que é só brasileiro? Acho que é todo mundo, não é? Cara, não, mas eu acho que no Brasil é mais aflorado isso, porque, tipo, se você fizer um bagulho desse na Nova Zelândia, aqui, onde eu tô, cara, ninguém tá fudido, tá ligado? Então meio que isso não faz diferença, porque vocês sabem que mesmo que você estando mal, você tem condições de vida razoáveis. Aí quem tá no Brasil e é fudido mesmo, tá ligado? Não, eu acho que é tipo assim, no Brasil, é fudido as pessoas de verdade. Acham que quem tá fudido, tipo, é gente boa, tá ligado? Já pega, já associa a pessoa a uma característica boa, tá ligado? É, mas isso é exatamente dó, né, cara? É o sentimento de dó, é o coitado. Queira ou não, você pode dar outro nome pra isso se você quiser, mas você tá dizendo é exatamente isso. É sim, ou não. É, cara, verdade. Se fudeu na vida, tá, coitado, deixa ele ganhar. É, mas tá, eu acho que o sentimento é isso daí mesmo, Diego. O cara, eu acho que ninguém dá credibilidade, tipo, essa vai ser a chance desse cara ganhar, se ele não ganhar agora, ele não vai ganhar mais nada na vida. É. Acho que tem... É tipo isso, é. É tipo isso daí mesmo. É, né, eu acredito que sim, eu acho que isso ajuda pra caralho. Foi isso que eu falei daquela mina que eu ganhei, puta, já até esqueci o nome, Cida, né, Cida alguma coisa assim. Porque eu lembro que na época era, tipo, tinha mais alguém que tava junto, que tava na mesma situação, e esses dois foram pro final, tá ligado? E ela ganhou. Por quê? Porque, na verdade, ela não tinha carisma nem. Nesse caso, ela não tinha carisma nenhum. Ganhou porque a galera teve pena. Basicamente foi isso. Mas então, eu não sei, eu não sei que se ela não tinha carisma, mas ela deve ter algum carisma. Porque esse pessoal que ganhou o Big Brother, eu acho que é puro carisma. O Gustavo tava falando, eu concordo. É puro carisma. Eu não sei, eu não assisti. Eu tentei assistir esse Big Brother. Fazia anos que eu não tentava. Mas, cara, esse Big Brother disseram que foi um dos piores da história. E eu entendo porque não tinha nenhum personagem lá. Eu não vou dizer pessoa, porque os caras, eles meio que montam personagem lá no Big Brother. Não tinha ninguém é da hora, aí. Assim, sabe? Eu tipo, concordo, eu concordo com o André. Esse vida agora, real é o último. Caralho. Eu concordo com o André, vida real é o caralho. Ali é só personagem, do começo ao fim, cara. Você consegue fingir que é uma outra pessoa durante 3, 4 meses, tá ligado? Como que não consegue? Lógico que consegue. Por que que não consegue, tá ligado? Dá, lógico que dá. Sim. Uma hora cai. O cara que ganhou é ator, tá ligado? O cara que ganhou é ator. É, o cara... É o ator, mano. E é o trampo do cara, tá ligado? Exato, é isso que eu ia falar. Porra. A profissão dele é ser um personagem. E aí ele foi lá e ganhou. E aí, mano... Só que assim, eu não curto, tipo... Ninguém lá, mano. Ninguém. Tipo, todo mundo... E assim, é uns papos meio... Blé, sabe? Tipo, porra, você fica vendo, eu fico entediado vendo, sério mesmo. Small talks, é tudo small talks, tá ligado? Isso, tudo. Porra, e assim, se fosse um bagulho... Conversa de elevador. É, não, se fosse um negócio, tipo, engraçado, sei lá, o teste que eles fossem obrigados a fazer alguma coisa, sei lá, mano, não, eu sou péssimo em entretenimento, tá ligado? Eu não, nem assisto tanto programa de entretenimento assim. Cara, não tem provas esses bagulho? Tem. Eu achei que quando começou, que tinha Fazenda na época, foi logo que eu saí daí, eu acho. Começou fazendo esse monte de prova, o Big Brother começou a copiar também, não? Começou? Não, mas tem as provas. Tem as provas. E no Big Brother tem umas provas de discórdia, tá ligado? Tipo assim, você tem que votar quem que é a pessoa, quem que é o vilão, tá ligado? Quem que é o mocinho, quem que é o protagonista, tá ligado? Tipo, tem que votar. Esse cara mexe com o psicológico fudidamente. Mas... É, tá ligado? Mas, tipo, os caras. É tudo meio que chapa branca, tá ligado? Os caras não é muito incisivo. Mas você não sentiu que é meio que armado? Ó, eu vou falar de você até certo ponto pra gerar, tipo, exatamente, a Discord até certo ponto chega a ser uma coisa falsa. Quer ver um negócio que acontece muito, que aconteceu nesse último Big Brother? Tem um tal de Eliezer, tá ligado? Que é aquele cara lá do bigode, né? Numa das raras cenas que eu assisti do Big Brother, ele tava conversando com o... Ele tava sozinho na casa, todos os amigos dele tinham sido expulsos, tá ligado? Tinham sido eliminados. Aí ele tava sozinho e tinha um outro grupinho lá de rapazes lá que eram os vencedores, tá ligado? O Arthur Aguiar, o Scooby, aquele grupinho lá, tá ligado? O grupinho dos legais. Aí chegou esse Eliezer lá e, tipo, só tava ele e uma mina lá que era do antigo grupo dele, só que todo mundo tava sendo eliminado, um por um, tá ligado? Uhum. Então ele sabia que ele ia sair, ele sabia que ele ia sair. Aí o que que ele fez? Ele chegou no outro grupinho dos caras que eram os vencedores, tá ligado? E começou meio que a ficar ali do ladinho, tá ligado? Trocar ideia e tal. Aí chegou esse Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar sabia ali que o Eliezer tava ali conversando com ele, sabia que ia aparecer na câmera, tá ligado? E o Arthur Aguiar começou a, tipo, falar mal da outra mina, tá ligado? Meio que botar ela como vilã, tá ligado? Ela chegou lá e falou, pô, aquilo lá que a menina lá falou foi, pô, desnecessário, não é verdade? Aí o outro, tipo, o Eliezer falou... Não, verdade, desnecessário, tá ligado? Aí eu peguei um ranço desse filho da puta, tá ligado? Que filho da puta, velho? O cara tava... Ele viu que o time dele tava indo por água abaixo, tá ligado? Tava se fudendo. E aí ele saiu. Ele simplesmente largou o corpo. Vacilão, cara, tá ligado? Cara, mas... Ele abandonou bem, o outro. Ele abandonou se é o time jogo, dele. Não tá, ele não tá fazendo o certo, teoricamente? Ele não tá jogando melhor que os outros? Ele tá pode tá fazendo se mantendo certo. Mais tempo. Pode tá fazendo certo, mas ao meu ver, é um filho da puta, tá ligado? O cara que abandona os amigos... Vou falar uma frase... Sim. Uma famosa frase japonesa, o Diego. A frase é... Aquele que não obedece às leis na sociedade é considerado lixo. Mas aquele que abandona os amigos é considerado menos que lixo. Essa frase é do Entendi. Naruto. É do Naruto. E... Um provérbio japonês, do Naruto. Mas é japonês. Entendi. Bom, muito bom. Não, tá, entendi, mas assim, amigos, eles eram amigos? Os caras se conheceram agora na porra do Big Brother? Ah, mano, mas você fica amigo, velho. Você fica de um grupinho, você fica amigo dos caras, pô. Então, ó, tem dois pontos. Será aí. Será que um mês é suficiente? Eu acho que tem um pouco das coisas. Essa questão de traição, de jogo, é traição mesmo, né? É questão de jogar o jogo. Eu acho que quem tá no Big Brother, eu acho que eu nunca conseguiria participar do Big Brother por causa disso. E eu não tenho esse negócio de jogar que o cara faz. Porque isso é um jogo, mano. O cara tá... Tem que saber... Imagina, o cara quer ganhar um prêmio lá, tá ligado? E ganhar evidência. Então o cara joga com as armas que tem, tá ligado? E às vezes a traição, tipo, é isso que você tá falando. Pô, eu vou me manter, tipo, firme com um cara que eu vou conhecer um mês. E saindo daqui eu não vou ter, tipo, mais contato? Não é que nem a gente que tem uma amizade já, tipo, longa, tá ligado? E tem muito a perder. Se perder a amizade é foda mesmo, sabe? Vai ser foda. Então o cara joga. Vocês não acham que é meio que por esse ponto? Ah, mano, mas... O cara tá ali pouco tempo, conhece pouco tempo e, tipo, não... Mas e não vai manter depois ali, tá ligado? Não, sim, mas na minha percepção foi cuzão, tá ligado? Tipo... Na minha percepção... Ué, mas ele tava julgando. Ele foi cuzão. Mas será que você não fez parte do jogo? Eu concordo com o André, cara. Tipo, a gente que conhece há muito tempo, é muito diferente você jogar isso fora do que um cara que você já foi pro jogo sabendo que você já tem um objetivo de ganhar dinheiro. E aí meio que aí é a estratégia de conseguir ganhar. É, estratégia. Que se você for muito legal... Se isso vai te manter mais tempo. De nós três, quem que você acha que teria mais chance no Big Brother? Nós três? Cara, eu não teria chance nenhuma. Ah, eu também ia... acho que tenho curtíssima chance. Eu acho que sou eu, então. Eu acho que você tem mais que nós. Eu acho que você mantém as aparências mais possível. Eu ia ficar puto à toa, sem motivo, porque eu já fico puto sem motivo várias vezes. Ah, é verdade. E aí já ia dar merda, tá ligado? Eu ia falar merda e nego me tirava rápido. Falta carisma, Diego. Falta carisma. Falta carisma pra caralho. Falando em carisma, eu vou só abrir um parênteses aqui. Sabe o Casemiro, o Diego? Já ouvi falar, mas eu nunca... Bom, acho que eu vi um vídeo dele reagindo a qualquer coisa, um Shark Tank da vida há um tempo atrás. Mas então, sei quem é. O Casemiro reagindo às paradas, tá ligado? Ele só fica reagindo às coisas, ele fica assistindo e fica comentando em cima, tá ligado? Teve uma pessoa que falou assim, cara, o Casemiro, já reparou que a reação do Casemiro é só, tipo, umas frases nada a ver, que se não tivesse lá não ia fazer a menor diferença, e todo mundo assiste? É, blasé, né? Seria a explicação. É tipo algo que é desnecessário, ele só... É mais tipo... Mas aí, pelo que eu ouvi falar desse cara, e eu não conheço o suficiente pra falar, mas o que eu vejo todo mundo falando bem e que gosta dele, é carisma. Exatamente isso, os caras meio que gostam dele, e não do que ele tá vendo. Foda-se, ele pode assistir, sei lá, um cara cagando, vão gostar porque é ele que tá falando. Não... Esses dias eu assisti acho que 2 horas de Vai Dar Namoro, dele. Ele assistindo Vai Dar Namoro. Caralho, Gus. E Diego, é bom pra caralho, é bom pra caralho. Mas, tipo, você vai ver, tipo, com um olhar crítico, é só o Casimiro falando assim, ó. Ih, ó o anão ali, ó. Meteu essa, tá ligado? É só uns comentários nada a ver. Exato. Os comentários foda-se ali no meio. É, tipo, pô, essa mina de novo, tá ligado? Essa mina quer aparecer. Tipo, é só os comentários nada a ver. Tipo, completamente descartável e... Puta sucesso, velho. É isso que é foda, né? É meio que procurar a receita do sucesso, é meio que é isso, né, cara? É achar algo que a galera queira ver, não importa o que é, não importa se a qualidade é boa ou se é ruim. Aliás, eu vi alguém discutindo isso, esse negócio. Mas é algo que venda, tá ligado? Que tenha público, velho. Você tem público, é sucesso. Mas tem muita coisa que eu não entendo. E é, eu acho que no Brasil, principalmente, é meio que difícil entender o que as pessoas querem. Porque, mano, as coisas que fazem sucesso aí são muito aleatórias. Qualidade não é um ponto necessário pra nada. Senão Big Brother não faria sucesso. Aproveitando o que você comentou aí do Casimiro, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. É ele tá na live dele, tá ligado? Aí ele muda pra essa live dessa mina aí, ó. Mas você tá querendo que eu faça um react do Casimiro reagindo a alguma coisa, é isso? Durante essa porra desse podcast? Pode assistir, tem 10 segundos. Assiste aí, André. Tem 10 segundos esse vídeo, vai lá. É o Casimiro assistindo a Amorante. Amorante é uma mina agora, que vai entrar aqui no nosso segundo tema, que eu vou falar de OnlyFans agora. Esse segundo tema. Tá, deixa eu ver. Vai te levar pro YouTube, vamos ver. Meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Por que ela tá vestida de cavalo, cara? Imitando um cavalo? Cara, ela ganha dinheiro fazendo isso? Ela ganha uma fortuna. Que absurdo, cara. Assiste esse vídeo, André. Assiste esse vídeo aí que eu mandei. É 10 segundos. Não é 10 segundos, é 1 minuto. Foi 1 minuto da minha vida que não volta, Gus. By the way. Que é isso? E aí, eu vejo ou não? Vê pelo assiste bem maior. É da segunda notícia. Mas é porque é da segunda notícia. Não tem esperanças, não. Okay, pelo amor de Deus. A gente vai falar de OnlyFans. Assiste aí. Ela é do OnlyFans, essa mina? É do OnlyFans. A galera não paga ela pra não ver. É do OnlyFans. Ela é a maior criadora do OnlyFans. A galera paga pra ver isso que você me não, mandou. Essa daí ela faz na Twitch. Mas a galera paga pra ela fazer. Que absurdo, cara. O mundo meio que tá perdido, né, cara? Eu perdi a fé. Eu perdi a fé. Diego, você tá velho. Você tá velho. Eu com certeza, a minha cabeça é pré-histórica. Não é nem velho. É tipo, caralho. Que isso, cara? A minha cabeça tem que abrir muito. Tem tá muita velho, coisa errada. Galera, dá dinheiro pra isso. Se você não consegue ver valor nisso, não tenho o que fazer. Eu sinto muito, mas seu tempo passou, né? Muito triste. Eu vi. A que ponto chegamos? Mas é. Eu sabe aquele negócio de. Eu não sei o que eu tô sentindo? Como assim? Desespero. Tô me sentindo triste pelo futuro da humanidade. Na verdade, eu tô sentindo um vazio. Eu tô sentindo aquele vazio, sabe? Eu não sei se eu sinto dó da mina. Porque, tipo. Cara, dó, ela tá ganhando uma fortuna pra fazer isso. Se quiserem me pagar 1 milhão pra fazer isso, eu faço também, tá ligado? Só que tem uma coisa chamada dignidade, sabe? 1 milhão. Mas ela tá com uma máscara de cavalo, cara. Você não sabe quem ela é. Quem que vai perder? Não vou perder minha dignidade, eu tô anônimo. Não, eu sei quem ela é, porra. Ela é Amorante. Ela é a maior criadora do OnlyFans. Mas você sabe se é ela. Não dá pra ver a cara. Pode ser outra mina, porra, que ela pagou pra fazer no lugar dela. É o canal da Twitch dela, mano. Lógico que é ela. Como assim? Ela pode. Eu poderia, se você quer. Tipo, você não tem que mostrar a cara, eu pago um imbecil pra fazer, o cara faz e eu que ganho dinheiro. Só pra situar quem tá ouvindo, é a Amorante, que no momento é a maior criadora do OnlyFans que tem. E ela tá vestida de Spider-Man, é isso? De Homem-Aranha? É a Spider-Gwen. Ela tá com uma cabeça de cavalo e tá trotando aqui na live dela na Twitch. Cara, quem tá só ouvindo, que você tá tentando situar, eu acho que não vai ter a imagem que a gente viu na cabeça com isso, mas tudo bem, mas é mais ou menos isso mesmo. Tá Mais trotando. ou menos. Mais ou menos. Mas ela é a maior criadora do OnlyFans. E ela faz umas coisas meio bizarras mesmo, o André. Não é nada tão fora, não. Ela é famosa por ser meio doidinha, tá ligado? E ela é a maior criadora do OnlyFans. E agora ela recebeu mais de 40 mil pra xingar uma pessoa, pra xingar um seguidor. 40 mil. Cara, eu faço isso de graça. Eu sei, exatamente. Me manda, me paga uma cerveja que eu xingo quem você quiser, tá ligado? E qual que é o seu preço pra vestir a cabeça de um cavalo e ficar trotando na live? Ah, cara, qualquer 10 mil dólares a gente tá fazendo. Eu sei que ninguém pagaria isso pra mim, mas 10 mil dólares a gente pensa. Caralho. Então, eu botei essa notícia aqui porque eu vou falar um pouco do OnlyFans, tá ligado? André, o que você acha do OnlyFans? Vou puxar aqui o André pra ele se complicar. Boa. Boa, garoto. Eu não tenho uma opinião formada sobre OnlyFans. A Ah, se pergunta que fuder, ele André. quis Porra, que fazer é foi a isso? seguinte: Meu Deus do céu. OnlyFans é prostituição? Não. Na minha opinião, Não é? não. Não é? Depende. Não, não é. Coisas sexuais por dinheiro, uma troca entre favores Sexo. sexuais e Sexo e dinheiro dinheiro é não é prostituição? prostituição? Trabalho. Não. Sim, Porra, não. não falamos que Prostituição é prostituição não trabalho. é trabalho, é trabalho, prostituição é É, trabalho. pô. Trabalho mais É. antigo do mundo, aparentemente, segundo muitas fontes aí. Sim. Segundo a Bíblia, né? Segundo a O que Bíblia. é prostituição? Então eu pergunto para vocês, o que é prostituição? Pra mim, prostituição é troca de sexo por dinheiro. Prostituição. Exatamente. Algo do E tipo. o OnlyFans, você tá fazendo sexo por dinheiro? Você tá trocando sexo por Ah, dinheiro. você tá batendo punheta num vídeo, então teoricamente tem uma porcentagem sexual aí no meio. Então, pra mim é prostituição sim, tá ligado? Tipo, por exemplo, se você chegar pra uma pessoa e falar assim, ó, me via vídeo de você se masturbando, que eu vou te pagar tantos reais. Isso não é prostituição? Pra mim é. Só não Ou teve o tipo. contato físico, mas teve todo o resto, É. tá ligado? Ou mesmo se eu chegar pra mim e falar, ó, me via um vídeo de você transando mesmo. Aí eu te pago tantos reais. Isso é prostituição. Isso é prostituição, tá ligado? A parada que, tipo, que envolve tudo isso é que a palavra prostituição é muito mal interpretada, tá ligado? É um negócio que é meio que, olha só, cabe uma desconstrução, talvez, dentro da gente, tá ligado? É um tabu. É um tabu, é um tabu, tá ligado? Que a gente ouve a Não. palavra prostituição e acha que é um negócio negativo, mas não necessariamente, tá ligado? Não é um negócio necessariamente negativo, Mas tá o ligado? que eu quero fazer? Todo ator e toda atriz, na opinião de vocês, todo ator e atriz pornográfico faz prostituição. Puta, isso com certeza. Sim, cara. Isso com certeza, na minha Você tá opinião. transando por dinheiro, cara. Como que isso não é prostituição? E a atriz que faz a Emanuele lá, aqueles vídeos, aqueles filmes que passavam no Cineband de Privé? Eu acho que se tem qualquer conteúdo de teor sexual, pra mim já meio que qualifica, tá ligado? Exatamente. Se Mas eu vai que eu mostrar o comentei. pau entrando ou não, não importa, tá ligado? Exatamente. Mas é o que eu comentei. Não é necessariamente uma coisa ruim, tá ligado? É porque, tipo, a maioria das pessoas ouve essa palavra e associa com uma coisa negativa. E tá ligado? Talvez caiba aí um negócio pra gente repensar e, tipo, que não é um negócio ruim, tá ligado? É só uma troca de serviços, tá ligado? Talvez. Então, Enfim. eu não lembro qual se foi, foi no YouTube com certeza, mas eu não lembro se foi naquele programa do Sr. K lá, o Quem Manda a Língua, com a Pietra Príncipe. Eu tenho certeza que foi ela que falou. Eu acho que ela tem conta no OnlyFans, se eu não me engano. E ela posa para foto. E para ela é arte. E aí, quem é a gente para dizer que não é arte? Ela Não. tirando foto pelada e poçando e Mas é ganhando dinheiro com arte. isso. Mas é arte. E prostituição também. Por que que prostituição não necessariamente seria arte? Cara, eu acho que é um trabalho, tá ligado? É uma escolha. E que nem você falou, tem uma conotação muito negativa. Que não deveria ter, tanto que em vários países que é legalizado e é isso Então, aí. eu acho Carteira que registrada, caralho. certo ter a conotação negativa. Por quê? A prostituição acho que tem muita. Tá muito ligado com violência. Por isso eu acho que o Não, não, OnlyFans. não sei, Não, cara. eu tenho. Não, sim, a prostituição Não, em sim. si, ela é muito ligada com a violência. Eu acho que o Mas. OnlyFans não tem violência. Se tem violência, sei lá. Mas você acha que é no mundo Tô inteiro vendo. assim? Ou você tá tendo um ponto de vista mais do Brasil? Porque eu não vejo, Não, eu tipo, tô vendo poluição. visto porque eu. Da minha Você bolha, assim, pensa. eu não sei. É, você pensa num. Eu, tipo, Amsterdã. Eu fui pra Amsterdã, que tem aquela Red Light District lá, que é tipo as cabinezinhas com as minas. Tipo, não tem nada de violência. E é prostituição. Basicamente é prostituição. Então, mas não tem nada de violência tá entre o cliente, no caso, quem comprou, pega o serviço, e a menina. Mas será que a menina não sofre uma violência pra estar ali? Tipo, cara, não. Ela é o. Nesses países não, desenvolvidos, eu acho difícil. Eu acho que não. Eu acho até que não. Eu acho que é uma escolha. Então, mas aí você falou um ponto chave que eu queria falar. País desenvolvido. É, eu acho que, por exemplo, isso daí é uma percepção que eu tenho pelo que a gente vê na televisão, notícias, essas coisas. Então, eu vou ver uma opinião muito até baseada nesses fatos. País desenvolvido, principalmente garotas, são chamadas, assim, convocadas, é vendido um sonho para elas que elas vão ser modelo nesses países mais desenvolvidos, que vão ter casa e tal, e cai em programa de prostituição, entendeu? Nunca vai ser, tipo, você vai na Holanda, será que a prostituta é holandesa? Ou será que é uma latina, uma imigrante? Entendeu? Eu não sei até onde isso daí é. É tipo, qualquer origem. A pessoa escolheu estar ali. Até onde foi a opção da pessoa para estar ali ou até onde foi vender uma ideia para ela? Sim, não, entendi. Não, aí não tem como saber. Não, 100% dos casos, provavelmente não vai ser. Não vai ter unanimidade para nenhum dos lados. Mas não todos os casos são ligados à violência, eu acho. Tipo, muitos casos a menina escolheu, tá ligado? Então, mas eu acho que... E não tem nada de errado, não. 90% dos casos estão relacionados à violência. Sim, eu acho que a maioria. Não sei se chega a 90, mas a maioria. Agora, tipo, às vezes a menina gosta de meter, mete bem. Eu não vejo nada de errado. Cobre pelo que você faz bem, tá ligado? Vamos pegar um outro filme da Bruna Surfistinha? O filme da Bruna Surfistinha, ela metia porque ela gostava de meter, tá ligado? Então, a Bruna Surfistinha, eu tinha uma noção, até eu li o livro dela na época do ensino médio, tava na moda. Eu tinha uma visão diferente, eu achava que ela era, olha só como que são as coisas, eu achava que ela era uma menina pobre que, tipo, não tinha condição, essas coisas, acabou virando prostituta. Meu, ela nada não, disso, ela não, era bastante alta e assim, sabe? Ela, pelo que ela falou no livro, era uma família meio abusiva, essas coisas assim, sabe? Ela era adotada, inclusive. Uhum. E aí ela encontrou esse caminho pra sair de casa. Ela queria sair de casa, tá ligado? O ponto que ela dela não era nem ganhar dinheiro, era sair de casa. Por isso que ela se tornou garota de programa. Ó, mas eu já vi umas entrevistas desses cortes de podcast gringo. E tem umas mina, tá ligado? Que tipo, que elas são porque elas querem ser, tá ligado? E é isso aí. E porra, não tem nada de errado nisso. Essa é que é a parada, esse que é o ponto, tá ligado? Eu não vejo como algo necessariamente negativo, tá ligado? Necessariamente violento. Mas outra pergunta então, você namoraria uma puta? Fala você primeiro, André. Você sempre joga pro André primeiro. Não, a pergunta foi pra você, cara, a sua opinião. Mas na ordem alfabética? O Diego fez a pergunta pra você. É, que você que tá falando que não acha nada de errado e tal, mas você namoraria? Não, mas é isso que eu ia falar mesmo, porque olha só como eu sou uma pessoa mais desconstruída que vocês. A minha resposta é sim. Mas eu também, eu não acho que seja um problema. Se você, se o combinado não sai caro, se você sabe e tá de acordo, eu não vejo problema não, tá ligado? Sim. Eu namoraria, mas eu não ia querer que ela continuasse puta se eu fosse ficar com a mina, tá ligado? Se fosse ter uma relação com ela. Mas eu não deixaria de ter relação porque ela é puta, porque já foi. Então, aí é um ponto. Se ela já foi, eu não vejo problema. Se ela. A pergunta é que deu a entender que era no estado presente. Você namoraria uma menina. Tipo, você conheceu, ela é puta, mas até não, você ela... ter a relação de verdade, você não vai querer que ela continue sendo, né? Mas eu vou obrigar ela a sair, tipo, sai do seu emprego. Porra, como assim? Isso, tá esse é o ponto. Não, você não precisa obrigar ela a sair, mas se você vê que ela não vai sair, você só acaba a relação, tá ligado? Não vai casar então, você com ela. Mas isso é obrigar, porra. Ah, então, exatamente. Você não namoraria, então. Cara, não teria uma relação, tipo, pensar em longo prazo, não. Então, namorar, tá ligado? Você vai namorar, você não vai... Namorar, vamos dizer, sair de mão dada no shopping, tá ligado? Ah, assim, aí eu não me importo. Não, namorar é apresentar pros pais, essa é minha namorada, ela é puta. Exatamente. Caralho, eu não sei, hein, aí agora me pegou. Eu não namorei, é uma questão muito pessoal, particular minha, que eu não... Eu, pra mim, não teria problema, mas, tipo, eu acho que meus pais provavelmente teriam problema com isso. Mas não sei. O próprio livro da Bruna Surfistinha, ela disse que teve muitos namorados. E por que as relações não davam certo? Não é porque ela não era puta. Não era nada por causa disso. É que, mano, às vezes ela não tava no clima de transar com o namorado. E, tipo, era uma cobrança de todos os namorados dela transar, porque ela era uma puta. Ah, então os Entendeu? caras meio que já viam ela desse como sexo É, machine. fala, porra, você transa até com o tião que tá com queijo no pau e não vai transar comigo? Sou sua É, namorada? exatamente, ela Ah, mas os caras que são meio o. escroto, né, porra? É, então, ela falou que o problema de relacionamento quando você é prostituta. E você tem namorado? Ela falou que, mano, ela namorava. E, não, e tipo, é cara que era excelente. Ela sempre, tipo. E aí o cara. Não tinha problema com ela ser puta, tá ligado? Mas tinha problema quando ele queria transar, ela não queria. Olha só, mano. Que loucura. Sim, é foda, mas dá para entender o lado do cara nesse sentido, não o lado, mas o pensamento dele, né? É, e aí, o último namorado dela, que ela termina o livro lá, que até depois. Até depois, tipo, virou polêmica, que o cara era casado, largou a mulher, tá ligado? Mas o último namorado dela, que ela fala no livro, foi um cara que aceitou. O cara, tipo, foi o primeiro cara que tratou ela como ser humano. Tanto que ele era um ex-cliente, eles, tipo, nem sempre eles transavam, às vezes ela era psicóloga dele, tá ligado? Ah, sim, então, o pessoal fala muito disso daí, que tipo, que a maioria, que muitos, né, fica como psicólogo de cliente. É uma coisa que eu nunca vou entender, cara. Já que você vai pagar, então paga por a psicóloga que é mais barata. Se é só pra conversar. Nossa, a psicóloga é mais cara, Diego. Eu não sei, eu não vou nem psicólogo, cara. Quanto custa um psicólogo? É mais barato que puta. Mais caro que puta, quer dizer. Não pode ser. Cara, eu não sei quanto custa uma puta. E aí, tem uma parte interessante no Sopranos, a série Sopranos, que o cara lá, né, vai pra Europa, ele tá acostumado com as garotas de programas americanas, que ele senta, conversa, faz o small talk antes de começar, tá ligado? Do programa, e as europeias, não, ele vai pra Itália lá, mano. A italiana lá, andale, andale, não, andale é espanhol. Eu sei lá como que ela falou em italiano, falou vamos, que ela tinha tempo marcado, tá ligado? E o cara ficou mó puto, Vamos, porque ele queria. vamos, vamos. Não, isso é espanhol também, porra. Ai, caralho. Eu não sei como é italiano. Arriba? Não, arriba é espanhol também. Mas a mina falou, né, eu tô com. Não tenho tempo Ô, cara, eu pra tava com o perder isso. microfone mutado aqui. É andiamo em italiano. Isso, por isso que eu falei andale, andiamo, andiamo, Andiamo. sabe? Andiamo, cazzo. Andiamo. É, porque a mina, tipo, totalmente diferente. Aí o cara ficou. E o cara não conseguiu, tipo, no programa ali, tá ligado? Porque ele precisava de um small talk antes de. E aí, tipo, cai naquilo, né? Porra. Ah, mas que vida triste, puta. Ela não quer falar comigo. Não vou conseguir meter. Vou pra casa. Porra. Não, mas, porra, você quer uma coisa a mais. Você não quer só, Ah, você tipo, quer uma vai, vai. relação, você tá indo no lugar errado, né, mano? Não, mas porra, você lembra aquela vez lá que o Jairo falou que foi no puteiro com os moleques? Lembra do Jairo, André? Lembro, inclusive ele já foi citado no podcast lá, no Nerdcast. É verdade, já foi citado no Nerdcast. Então, mas o No Jairo, Nerdcast. olha só, é o mesmo do Nerdcast lá, pessoal, pode procurar ele. Enfim, Não, ele foi calma no. aí, agora explica essa história. O Jairo foi citado no Nerdcast? É, ele já trabalhou com uma convidada do Nerdcast, ela citou o nome dele, jogou o nome dele no programa. Tá Mas falando continua, sério? Gustavo. Aquele mesmo Jairo? Não é possível. Aquele Jairo. Aquele Sim. Jairo. Mas então. Caralho, eu preciso de contexto depois. Explica isso aí depois, né? Beleza. E falando em programa, Diego, o Jairo, ele foi no, naqueles vintão, tá ligado? E ele falou lá que, tipo, a mina, ela só ficava deitada, lendo uma revista, e vai, tá ligado? Vai aí. Tipo, ela ficava deitada lá, lendo uma revista, e vai lá, cara. Vai lá, se vira. Porra. Zoado, né, Diego? Melhor ter um carinho ali Caralho, antes, né? uma mão vai no volante, outra no carinho, né? Porra, velho, mas R$ 20 também? Aí a mina já tá de saco cheio, né? Porra. É, a mina tá de saco cheio, o Jairo também tava, então acho que combinou, né? a história do Johnny Depp aí, hein, Diegão? Não, cara, você não ia ler a notícia, velho? Ah, é verdade, peraí. Caralho, o cara não sabe o que tá fazendo. Peraí. E essa história? Que história? Piratas do Caribe? Como que é difícil, cara. Qual que é os filmes que ele faz? Ele faz vários filmes, o... A Janela Secreta. O Tim Burton lá, né? Ele fez o Animais Fantásticos e Onde Habitam, não fez? Cara, então, ele fez... Ele saiu... Ele não tá nesse último. Não? Não, cara, tiraram ele por causa da Amber Heard, por causa disso. É, exatamente. Cara, mas aí é uma obra canceladíssima, hein, esse Animais Fantásticos, hein? Porque tem a autora do Harry Potter aí que tá super cancelada e... Sério? E tivesse o Johnny Depp, aí esse filme não ia pra frente mesmo não, velho. Por que que a autora do Big Brother tá cancelada? Do Harry Potter tá cancelada? A J.K. Rowling? Sim, tá cancelada. A autora do Big Brother é foda. Por quê? Eu não sei de nada. Qual que é a história? Então, mas a gente vai falar do Johnny Depp, porque também é uma história bem, bem complexa da autora do Harry Potter. É por causa do personagem gay lá? Não, ou não. Não? Do Dumbledore? Você pode resumir. Manda aí. O que acontece? A autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, ela tá sendo acusada de ser transfóbica. Ela deu algumas declarações de cunho transfóbicos, que é assim falando mulheres que menstruam ou, tipo, isso fazendo comentários exclusivos. Exclusivos tá no sentido de exclusão. Ah, então, tá, entendi. Tá. Excluindo as pessoas, tipo... pra ela, você só é mulher se você nasce mulher. Se você se torna, tipo, você é um transexual, uma pessoa trans, você não é uma mulher de verdade. E aí a comunidade, assim, LGBT, que ia mais, ficou muito puto com ela, tá ligado? Então, tipo, ela tá canceladíssima, assim. No especial do Harry Potter da HBO, ela não foi convidada, inclusive. Cara, se ela tem esse pensamento, me deixa mais puto ainda que ela fez o Dumbledore, que é um dos personagens que faz ser gay. Então, mas tem uma diferença. Tem uma diferença. Ele não fez ser gay. Filha da puta, ele não é deixasse gay. O coitado do Dumbledore não ser gay. Ele não é gay. Não altera em nada a história. Ele não é gay. Tipo, a parada ele é que ele faz. Não é, cara. Ele foi falado depois. Ela disse que. Não, mas ela disse que é. Não. Mas foi ela depois da obra ser feita. Porque mas depois que a obra ser feita. Ela sendo cancelada por ser transfóbica, talvez. Não. Ela falou isso daí do Dumbledore faz muito tempo. Esse negócio da transfobia é até que recente. Mas a questão é: um fato não necessariamente. O fato dela ser gay não quer dizer que ela. O fato dela ser transfóbica não quer dizer que ela seja homofóbica. Faz sentido o que eu tô falando? Não sei. Porque eu não sei muito a diferença de trans pra homo. Pra mim é meio cinza essa área. Então, é bem... Assim, eu tô pisando em casca de ovos aqui, mas você é um homem cis. Você se sente atraído por pessoas que não são do mesmo gênero que você. Então você é um cara heterossexual. Certo. Assim como eu e como Gustavo. Certo. Nossa, sim. Essa parte ficou no corte, vai ser da hora. Assim como eu e como o Gustavo. Maravilha. Come todo mundo. Come pra caralho. Mundo. E assim como o Serra. E aí, o que acontece? A parte de ser homofóbica é quando você é contra a pessoa que, tipo, tem um relacionamento homossexual. Certo. Tem uma visão diferente da sua. Isso. Uhum. E aí você é transfóbico quando você é contra... Uma pessoa que mudou de sexo, mudou de gênero. Ela Entendi. Nasceu Mas homem não... e se transformou. Mas não seria a mesma coisa que ser homofóbico? Então. A mesma coisa, basicamente? Então. Aí mas você pode respeitar uma pessoa por ela ser homossexual, mas você pode não respeitá-la por ela ter mudado de sexo. No caso da J.K. Rowling, ela não respeita homens que. Pessoas que nasceram no gênero masculino terem se transformar, terem feito a. Como que? Eu não sei nem dizer o termo, tá ligado? É tão difícil. Mas é que é foda, porque eu também não sei nada. Na verdade, trans seria o quê? Seria quem fez a cirurgia pra mudar? Tipo, intervenção cirúrgica? É isso que caracteriza trans? É. Não necessariamente. Aí que tá, eu não sei. Você pode... Vamos pegar exemplo. O Pablo Vittar. Ele não fez, ele não é transexual. Mas ele se reconhece como ela. Eu acho que ele é, não é? Então, não ele... Puta, eu não sei se ele... Vocês estão gravando, preferem... né? Tá gravando. Beleza, tá gravando. Mas calma aí. Mas ele... Então, se tem pau ainda, mas vive com mulher, é trans? Isso. Isso. Eu acho tá. que sim. Não sei. Entendi. Eu não sei. Entendeu? Eu não sei nada. Eu tô muito não querendo fazer comentário nesse negócio. Não, então, eu tô falando isso. Os comentários vão ser muito mal entendidos. Mas eu não sei, eu não sei se é verdade, tá ligado? Eu tô falando. Pra mim não faz muito sentido. Porque seria eita só... porra. Ai, mas enfim, o... A galera mas, não quer mas, ser mas eu tenho uma pergunta pra você, André. É tipo, ela é mesmo ou o pessoal associa isso a ela? Porque, por exemplo, teve aquele comentário lá do... Como que é o nome daquele comediante, Diego? Qual? O maior comediante atual, vivo. De que é o David Chappelle, né? Ah, o Chappelle, sim. David Chappelle. Mas eu não vi, eu não teve assisti o David... dele. Não, então. Teve aquele comentário do David Chappelle, tá ligado? Sobre os trans. E aí, imputaram ele de ser transfóbico, tá ligado? Mas o comentário não tem nada a ver, tá ligado? A piada. Sabe qual eu não é a piada? Vi qual foi a piada? Não, vamos pode lá, falar então. Aí, não tem problema estragar. Pode falar. Ah, então, a piada basicamente era tipo assim, ele falou assim, porra, tipo, nessa última... No último ano, 2022, 2021, aliás, no ano da pandemia, quem ganhou a personalidade feminina do ano foi uma trans. E é verdade, ganhou. Ah. Aí ele falou assim, ó, porra, mas não faz o menor sentido você dar prêmio pra uma pessoa que aprendeu agora a ser mulher, tá ligado? É a mesma coisa que a personalidade negra do ano ser o Eminem, tá ligado? Tipo, a piada é muito boa. A piada é boa. É boa e eu não vejo problema com isso, não. Exato. Mas, enfim. Mas é o que eu comentei, tipo, às vezes o que ela comentou nem foi muito transfóbico, nem foi transfóbico nada, tá ligado? Às vezes meio que imputaram um negócio pra ela. Eu não sei não, também. Mas então, eu não sei o que ela é falou. É aquele negócio. Ninguém sabe o que tá falando aqui. Não. Na verdade, você fez uma pergunta até interessante, muito interessante. Só porque ela nunca vai admitir que é transfóbica, entendeu? Isso é verdade. E aí é uma coisa legal de você, que você levantou, porque quem é, por exemplo... Quem tem que julgar se ela foi transfóbica é que é a pessoa que se sentiu atingida em trans. Então eu não posso dizer se ela é ou não. Quem tem que cabe a pessoa que se sentiu, no sentido, excluída pelo comentário dela, imputar isso, entendeu? Mas aí pode ter uma pessoa que sim, outra pessoa que não, e quem decide? Oi, desculpa? Mas aí tem uma pessoa que se sentiu ofendida, outra pessoa que não, e aí quem que decide? A maioria? Não. É que tá, o problema desse negócio de cancelamento, de tudo que tá acontecendo hoje em dia, é que muitas das coisas são meio que subjetivas, né? Tipo, não é um preto no branco. Muitas coisas são, tipo, racismo e tal, que é óbvio, mas... Essa piada do David Chappelle, ele não atacou o fato de ser transfóbico em nenhum momento. Ele atacou tanto isso quanto a comparação que ele fez com o Eminem. Então o Eminem também podia se sentir ofendido. Não é motivo pra cancelar um cara. Na minha opinião, o cara pisou na merda duas vezes. Ele não só... Mas aí é questão de interpretação. Eu achei que ele fez um comentário excludente também. Eu falei exclusivo, é excludente, olha só como. Mas pô, você acha justo. Exclusive. Se você acha justo isso, você também tem que achar justo uma pessoa trans competir como mulher na Olimpíada. Mas aí vai falar que é justo. É foda também, tá ligado? Porque mulher. Não vai ter, só vai dar trans. Vai ter categorias: trans e homem. Mas... Aí entra num território muito ruim, André, porque, tipo, assim, você pode ser contra isso e, de repente, puta, mas esse seu comentário de ser contra é transfóbico, tá ligado? E eu me sinto ofendido por isso. Aí fode tudo, tá ligado? Então é um negócio meio complicado. Exato, é um rabbit hole que não tem muita saída. Eu acho que não tem. Aceita pra tudo ou você não aceita pra nada. Se você aceitar que é, nesse caso tá certo, você tem que aceitar que nas Olimpíadas vai poder competir como mulher e é isso aí. Só que aí o problema é que daqui a 3 ou 4 Olimpíadas você não vai ter nenhuma mulher... nascida mulher, entre aspas, competindo, porque elas não vão ter chance nenhuma, tá ligado? Então, isso daí é um ponto que eu acho que tem até uma jogadora de vôlei que esse fato aí eu sou contra, porque ela foi homem, tipo, do gênero masculino, até, tipo, 30 e poucos anos, então ela desenvolveu o corpo. E aí, não é a mesma coisa? Você não tá sendo excludente com ela e não aceitando aí, que ela é mulher por ter tirado algumas partes? Então, um comentário excludente que eu falo é assim, então quer dizer que, tipo, não necessariamente teria que ter uma categoria específica, tá ligado? Mas isso é mais excludente. Tá mudando demais, não, meu gosto. Não, mas aí é muito excludente, porque, tipo, esse daí eu já vi, já, essa discussão. Não, mas se você pôr uma categoria, você tá LGBT, QIA+, não, vai ter mais uma, você vai ter que pôr uma pra cada um, mano. Não, mas a parada... Não era nem isso a parada, Diego. A parada que, tipo, não é legal botar uma categoria à parte porque é excluir, tá ligado? Tipo, é dizer que não é igual, tá ligado? E, é tipo, dizer que você é diferente, exato. É, você então, isso outro, é complicado. Seu próprio grupo. E não é isso que o pessoal quer, em geral. O pessoal quer que seja visualizada como uma mulher mesmo, tá ligado? Então, é excludente você abrir uma nova categoria. Então, é complicadíssima a situação. Muito complicado. É. Mas então, a gente tava falando do Johnny Depp, voltando, porque esse também do Johnny Depp tem muitas coisas que eu não entendo nesse negócio. É, não, a gente nem começou, né? É. Gus, você queria fazer um podcast de uma hora, eu acho que você falhou. Ó, Amber Heard e Johnny Depp, 10 fatos chocantes que descobrimos em briga dos dois nos tribunais. Manda. Ele cita aqui os 10 fatos chocantes, vou começar aqui pelos primeiros leve, né? Coisa leve. Uhum. Relação violenta. Após a separação do casal, a atriz apresenta diversas mutilações e marcas em seu rosto que teriam sido causadas por socos e tapas de Depp. Aí mostra aqui o vídeo, o rosto dela completamente aqui surrado, cara, né? Completamente vermelho. Deixa eu cortar aqui, rapidão, tá nisso, porque eu não sei se é a mesma foto que eu vi, porque eu vi algum vídeo desse que tem 300 na internet. E uhum. Um é ela depondo a respeito de uma foto que tá ela com a cara meio vermelha. Essa mesmo. E tem uma outra foto que é exatamente a mesma foto, só que não tá vermelha. E é igualzinha. Aí ela depois, e tá em vídeo ela depondo lá, que as duas fotos foram tiradas mais ou menos na mesma hora. E que em uma, a luz da... Ela chamou de Vanity, tipo, seria a luz do espelho, como se fosse uma luz de maquiagem que tem. Tava ligada, e por isso ficou mais claro e não tava tão vermelho. Mas aí eu vi também um vídeo de gente analisando e provando que é mentira. Porque se tivesse uma luz a mais, a sombra, pelo menos, ia mudar pela direção da luz a mais que teria. E as duas fotos têm a mesma sombra, exatamente igual, só que só tem a saturação diferente. Então, tipo, ela meio que forçou a saturação, aumentou a saturação pra ficar vermelho de propósito. Aqui tá falando, tipo, que segundo... Isso é, ó, crime ela, de perjúrio, tá ligado? É, não, mas enfim, eu não sei o que é perjúrio. Mas segundo ela, o Depp quebrou o celular na cara dela. Então não deve ser a mesma foto. É, na verdade, vamos falar de violência. É o meu comentário sobre esse primeiro fato. Eu acredito que houve violência de ambos os lados. Tanto dele... Meu, sabe, a relação deles é cagadíssima, assim. É muito cagada, assim, sabe? Tipo, pra estar nesse nível de... E eu acredito que houve violência. Não sei, tipo, se o que ela fala é verdade e o que ele fala é verdade também, tá ligado? Mas houve violência. É óbvio que houve violência, tipo, dos dois lados, tá ligado? E essa foto dela, cara, nossa senhora, ela é lindíssima. Ela é muito linda, essa mina. Muito gata. Sim, né? Tá atriz de Hollywood, né, Gus? Puta, mas Diego, eu nunca vi essa mina na minha vida. Eu só vi ela agora. Tá ligado? E ela é, tipo... Eu vi a Aquaman, mas o problema é que todas são bonitas, tá ligado? Sabe todos os filmes grandes. Sabe quem era o antigo namorado dela antes do Johnny Depp? O Elon Musk. Não, eu te falo, eu acho que o Elon Musk, ela traiu o Johnny Depp com o Elon Musk, hein? Não foi que ela... Ah, não, teve esse caso também, mas ela namorou o Elon Musk antes. Ela namorou. Pô, mas falando da questão da beleza dela, assim, eu... coloco ela, assim, no top 10 de atrizes mais bonitas que eu já vi na minha vida, hein, mano? Ela é muito fácil, linda, hein, meu? Muito, muito linda. Não eu também. Não sei se top 10, mas ela é bonita pra caralho. Top 10, acho que não. Puta, eu acho que top 10, Diego. Ela é muito bonita mesmo. Não é à toa que pegou o Johnny Depp e o Elon Musk, que não faz o menor sentido. É, não, é, exato. Não faz sentido? O cara mais rico do mundo, lógico que faz sentido. Ó, e o Elon Musk se livrou de uma boa aí, hein? Puta que pariu, velho. E o outro tem carisma, né? É. Então, tá tudo certo. Não tem carisma, tem dinheiro. Exato. Bom, mas de acordo, vamos lá, eu vou só dar uma resumida aqui nos fatos, porque eu não vou ficar lendo de um a um, tá? Porque tem. Não, lê de um. De um a não, um. Não, eu leio os 10, né? Vai passando só pela manchete. Tá, que então a gente não vamos falar nada. A gente deixa falar no final. Então, o primeiro ponto era violência doméstica. Segundo, vícios em álcool e drogas. Terceiro, versão do Depp, né? A versão dele que ele negou as agressões. Que na verdade ela que forjou as agressões que foram feitas. Auto-infligidas, né? Auto-infligidas. Quatro, dedo decepado. Segundo o Depp, ela decepou a falange do dedo dele. Você viu isso daí já, Diego? Sim, foi um copo, né? Que ela jogou um copo nele e quebrou. Foi uma garrafa de vodka. Desculpa, garrafa, exato. E decepou. Ele falou que dava pra ver o osso. Tipo, sim, eu vi o vídeo, mano. Eu vi o vídeo, é fortíssimo, mano. Eu não sei se o vídeo era feito. Cinco. Bem forte, fala aí. Ó, 5, mensagens com ameaça. teoricamente ela ligou para ele ameaçando ele, falando tipo, quem que vai acreditar que eu, que tenho 50 quilos, bati em você, um homem de 90 quilos, e cortei e decepei o seu dedo. Aí ele fica, você decepou meu dedo, tá ligado? Ele completamente bêbado na mensagem. 6. Uhum. Cinzeiro humano. Cinzeiro que... humano? Cinzeiro humano. Ah, que ele foi mal demais. Ela falou aqui que ela alegou que o Johnny Depp teoricamente apagava cinzas de cigarro nela, batendo portas. Além disso, também foi anexado ao processo um vídeo de Depp aparentemente batendo portas e armários na cozinha de casa. Aí, teoricamente, pelo Depp, a versão é mentirosa, não era ele no vídeo e não mostra que no vídeo era ele, tá ligado? 8. Depp perdeu papéis, tá? Aqui mostrou que ele perdeu os papéis do Piratas do Caribe e também no filme lá da... Harry Potter. Do Harry Potter, da continuação do Harry Potter. 9. Sem Harry Potter. Ó, 9. Fezes na cama. Fezes na cama. Cara, você isso viu? Daí eu vi. Escatológico pra caralho, mas eu vi. Você viu essa notícia, Diego? Eu vi essa notícia. Ela falou que foi o cachorro, né? Mas não era fezes de cachorro. Eram fezes humanas. Esse caso tá rolando ainda, né? O tribunal não foi decidido. Tem vários áudios aqui, puta, que queima muito o filme dela, né? Antes de estar nesse novo tribunal, né? Antes de estar nesse novo caso, ela tava super por cima, não tava? E ele tava fudido, ele tinha perdido papel. Eu acho que assim, isso que é foda de cancelamento de internet, mano. Porque eu lembro quando saiu essa notícia, eu vi o BuzzFeed fez uma lista metendo pau que ele ainda continuava com os trabalhos, que ele tinha que ser mandado embora, que não sei o que. Eu falei, porra, mano. Mas, caralho, tipo, a mina acusou, isso é verdade, tá ligado? E aí teve uma lista, assim, por que caras legais como Johnny Depp... porque até caras legais como Johnny Depp são agressores de mulheres. Aí, assim, tipo, eu falei, caralho, mano, tipo... Já decidiu, assim, já tá, tá ligado? Esse que é o problema do cancelamento, é porque não tem julgamento, né? É tipo, decidiu, é isso aí, já era. Não tem um ouvir partes, é simplesmente, tá errado. Junta uma galera e acabou. Acabou a vida da pessoa. Mas é complicado. Nesse caso aí, o que que faria, tá ligado? Deixaria ele nos papéis, mesmo com a acusação de violência doméstica? Muito difícil, cara. Então, eu acho assim, violência doméstica tem que ser um assunto muito, muito cuidado, tem que ter laudo, essas coisas da polícia. Eu acho que saiu a notícia, não teve laudo, não teve nada, já estavam acusando o cara, tá ligado? Não teve investigação. Exato. Aí quando teve a investigação, primeira investigação que foi feita, tipo corpo de delito, aí tipo, achou um vídeo dos dois brigando, os dois discutindo, só que o Johnny Depp não tá, em nenhum momento tinha agredido ela, tá ligado? Eles só tavam, tipo, discutindo uma briga de casal até, tá ligado? Sem agressão física, tá ligado? Uhum. Cara, pelo que eu vi por cima da história, é uma relação muito fodida que eles têm. Os dois são tão loucos, tá ligado? Não tem gente certa nessa história. São os dois fazendo merda o tempo inteiro. Mas o Johnny Depp, qual foi a culpa dele? Realmente, ele era o que tava sendo punido até esse julgamento sair. Ela não tinha perdido nada enquanto ele tava perdendo tudo. Mas o que, que ele tinha feito de errado, o Johnny Depp? Teoricamente, aqui é só álcool e droga, né? Que ele tava... Não, mas ela tinha acusado ele de agredir ela e meio que todo mundo levou como verdade de cara. Aí ele perdeu o trabalho, perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa. E agora esse processo é ele processando ela por ter causado a... Tipo, ter destruído a imagem dele. É. Ah, mas ele já não tinha... Entendeu? Mas já tinha tido um processo antes, não tinha? E ele tinha... Não era processo social, era só acusação. É. Só ela falou e aí todo mundo aceitou como verdade e foi isso aí. Aí agora o Johnny Depp tá fazendo processo contrário. É, ele tá fazendo processo. Tipo, por difamação você meio que acabou com minha carreira. Tá ligado? E ele quer, acho que é 50 milhões que ele pediu, alguma coisa assim, de ressarcimento. E ela tem 50 milhões? Que não. Porra, ela tem dinheiro pra caralho. Ele também. Os dois têm. 50 milhões, Diego? Mas 50 milhões. Ela falou que ela ia doar 7 milhões por causa do divórcio? 7? Se você tem 7 milhões pra doar, você deve ter 50. Não, mas ela não doou os 7 milhões, aí é outro... Não doou, mas outra parada que teve aqui. Então ela tem esses 7 milhões, tá ligado? Não, mas é outra parada, tipo, ela ia doar, tá ligado? Separou, tá ligado? Aí deu 7 milhões. Aí ela falou que ia doar o dinheiro inteiro. E nessa que ela falou que ia doar, ela não doou o dinheiro inteiro. Foi comprovado lá que ela doou uma parte do dinheiro. A outra parte foi o ajuda financeira, uma doação do Elon Musk, olha só. E ela ficou com parte do dinheiro, tá ligado? Tá falando aqui que... O valor dela estimado, o net worth dela, é de 8 milhões de libras hoje, nesse ano, do ano de 2022. Então ela não tem os 50 milhões pra pagar mesmo, não. Não tem. Ela não é atriz fodona. Ela não é das mais tops que tem. Eu acho que, assim, não dá pra avaliar. a qualidade dela de atriz. Ela não deve ser muito fodona mesmo, porque eu acho que ela só ganhou notoriedade agora. Eu acho que, tirando Aquaman, que é um filme blockbuster pra caramba, ela não tem um filme assim que ela tem muito destaque. Então ela não deve ser, tipo, tão boa atriz assim. Ela é bonita, é um rosto bonito, tá ligado? E nem mais no Aquaman ela tá, né? Nem mais no Aquaman é, ela tá. É, saiu. Foi tirada. Não, mas ela fez um, tá lá pra sempre, tá ligado? Sim, mas até o Jason Momoa aparentemente falou pra tirar ela, então ela falou tipo, que ele preferia esperar até o julgamento ser decidido antes de, manter ela, tá ligado? O Jason Momoa não devia ter falado nada, tá ligado? Porque se acontecer qualquer merda, ele pode se queimar. Sim, eu também acho que ele não deveria ter se metido. Mas assim, né, mesmo ele falou, mas falou, deixou muito em aberto, né? Ele deixou falando, tipo, ah, só esperar o julgamento. Ele falou pra tirar ela. Mas sabe o que ele espera, fala? Espera ter certeza que ela é inocente, basicamente. Também então, foi um comentário sem... evitando problemas de qualquer forma, então, tirando o corpo fora. A galera fala porque todo mundo cobra da galera falar, tá ligado? Aí quando, aí quando a pessoa fala, fala, porra, não devia ter falado. Porra, mas todo mundo tá cobrando. Então é verdade, é, né? Tem isso também. É tipo, porra, você vai cobrar posicionamento. Aí cobra posicionamento da pessoa, tá ligado? Aí o cara fala, eu sou a favor do Bolsonaro. Aí o pessoal é criticado, aí, porra, mas você cobrou posicionamento, tá ligado? É. Não, mas aí, então, mas calma aí, tem uma diferença que eu já sei onde isso vai dar. Tá cobrando posicionamento, mas você também não pode dizer, ah, eu sou a favor de ter um partido nazista. Aí é o negócio também é eita, melhor que não, tudo tem limite, né, cara? É, aí é, que uma é melhor falar, não sei, não tem conhecimento. Não ia chegar nesse lugar não, mas o André gosta de puxar esse assunto. Dá pra sair falando tudo que você quer. Lógico. É a personalidade do ano pro André, não é possível. Do ano do ano passado. Mas é porque eu tinha enxergado longe. Uhum. Eu me agarro. Visão além do alcance. É, mas o eu uso esse trunfo assim como eu uso que o Palmeiras não tem mundial e eu vou me agarrar a isso até eu poder. É que você não conversou com o pai do Lasca, senão ele ia te convencer com certeza que tem. Ele ficou meia hora me convencendo lá, eu saí, ah, eu acho que deve ter sim, pô. O cara falou, volta então. Convencendo que tem mundial? É, como é que uma pessoa consegue falar, mano, tipo, 30 minutos de um título? Agarrar, pô, então eu acho que ele deve estar certo. E não, e tipo, o Palmeiras, pelo que eu ouvi, eu não acompanho nada de futebol, né? Mas tá indo bem pra caralho, não tá? Tipo, pode não ter mundial, mas tem todo o resto, não tem? E é, a galera, exatamente, né, tá bom, tá pegando em detalhes, tá ligado? Porra, pariu, aceita que não tem mundial. Um dia vai ter. É que, nem o pessoal é que nem o pessoal fala que o São Paulo não tem Copa do Brasil. Não, mas o São Paulo não tem mesmo. Então, não, mas então, mas aí, tipo, o pessoal fica provocando com relação a isso, mas, tá ligado? Tipo, foda-se, tá ligado? Copa do Brasil, porra. Tipo, então, futebol, mano. Os caras no Brasil levam tudo muito a sério. Mudando lá pra, voltando lá pra Amber Heard lá. É, cara, aí eu vou fazer uma pergunta. O cara também, tipo, a mina precisa. Obviamente a mina precisava de ajuda, tá ligado? A Amber Heard lá e tal. Porque, mano, ela é desequilibrada também pelo que foi exposto, né? E assim, sabe, não, esses negócios de artista não é tudo meio... ambos, assim, todos os artistas é meio padrão isso daí? Tipo, os caras são meio probleminha? Não tem só, um pouquinho? Só os bons. Cara, mas eu acho que eu não bons, sei viu? Se faz parte de ser artista. Eu acho que é tipo, quando você é muito grande, que nem o que o Guedes vai falar, só os bons. Porque imagina que você, pra você se jogar nesse nível, beleza, você ganha dinheiro, você ganha fama, você ganha um monte de coisa, mas a sua vida meio que acaba de certa forma, né, mano? Você não pode tomar um sorvete andando sozinho, você precisa ter andar com segurança, deve ser muito ruim, tá ligado? É, eu não sei se eu lidaria bem com isso de, tipo, claro que as chances são zero de acontecer comigo, mas eu não ia me dar bem com o fato de, tipo, você tá saindo e tem um monte de gente que você não conhece, mas as pessoas meio que por te ver toda hora acham que te conhecem, e é como se eles te conhecessem, mas você não faz a menor puta ideia de quem que é, e te abraçando, te querendo, tipo, tá ligado? Te atrapalhando no seu dia a dia. Deve ser muito merda. Mas, pô, atrapalhando isso. No quê, tá ligado? Tipo, atrapalhando eu tomar suco no... Ah, você quer só comer, sei lá, fazer uma compra no mercado e voltar pra casa, tá ligado? Vou aqui comprar, sei lá, qualquer coisa. Vim comprar um lanche pra comer. E aí, para as 10 negros, e tem gente te esperando no hotel que você foi viajar pro país que você só tava querendo pegar férias. Aí tem negros do lado de fora da porta do hotel. Deve ser muito, porque esses caras são nesse nível. Não, mas deve ser bom não pra ela, caralho. Mas, o Johnny mas deve ser bom pra caralho isso, tipo, é um monte de gente te dando amor, tá ligado? Tipo, toma amor, toma amor, toma amor. Não, como tem que um ruim? Lado bom. É ótimo. Não, mas você que vê o Ben-Hur lá, que você vê do negócio, tem gente que vai te perseguir, não é só gente sã e com a cabeça boa que te segue, que te adora. É verdade. Eu acho que tem fator de muita droga também. o pessoal usa muita droga, tá ligado? Isso daí é um bagulho foda também. Sim. Sim, essa, e essa parada aqui do Johnny Depp, qual que foi o erro dele aqui, tá ligado? Tipo, o que ele fez de errado aqui? Porque qual foi o crime dele? Amar demais. Foi amar demais. Não, cara, ele também abusava na relação, os dois eram... Então, aí o ponto que eu falo, eu acho que é tudo cagado o relacionamento, e quando você tá junto com uma pessoa desequilibrada, a gente nunca vai saber isso daí, tá ligado? Nunca. Mas se você tá junto, teoricamente falando de uma pessoa desequilibrada, você vai ajudar ela de alguma maneira, pô. Mas você vai ajudar ela? Porque, tipo, ela é muito gata, tá ligado? Quando ela tá ali... Ela é muito gata. A beleza atrapalha, né? Porque como que você não vai ajudar ela? Ela te olha com um sorriso daquele, você faz tudo que ela quer. Você meio que mas aceita então, alguns defeitos. Mas aí tipo, você ela tem é meio que... louquinha, mas tudo bem. Você se veste de cavalo e troca. Ah, não, mas aí então você... Aí, é a profissão. Você, vocês... Ah, ele tá pagando um preço por causa disso, tá ligado? Sim, então ele já sabia disso. Ah, então só pelo fato dela ser bonita... É, ô Diego, aproveitando seu callback aqui, você falou que não mostraria pros seus pais uma prostituta que você estivesse namorando, certo? Não precisaria. Não falei que eu não faria. Eu falei que eu não acho que eles reagiriam bem, mas eu não tenho certeza. E a Amorante? Se você apresentasse a Amorante, eles aceitariam? Ah, mas aí eu nem me importaria se eles aceitariam. Ela ganha milhões pra se vestir de cavalo, cara. Eu vou me aposentar. Aceito, eu apresento. Sem medo. Vou comprar um jogo. Então, você só vai se aposentar se vocês se separarem. É meu plano de aposentadoria. Eu faço até vídeo de cavalo junto com ela, não tem problema. É, você vai fazer o golpe do baú ao contrário. Mano. O golpe do baú ao contrário, porra, total. Dá o golpe da barriga ao contrário. O que eu mais quero na vida é uma vida fácil, mano. Eu não quero ter que trabalhar. Se eu posso, se eu achei o segredo do sucesso, eu tô agarro. Ah, tem. Ah, então, o que eu ia falar é o seguinte. Isso me faz uma prostituta? Com questionamento aí. Eu já ia chegar nesse ponto. Caraca, Diego. Eu sou uma prostituta. Eu tava falando, eu já ia chegar nesse ponto. A gente tava na questão do OnlyFans. Eu ia puxar exatamente esse gancho. Qual que é a diferença qual que é a diferença do OnlyFans pra isso? Nenhuma, mas eu não tenho moral, nem bons costumes, nem escrúpulos. Eu aceito. Não é isso, mano. Eu acho que a questão é que não tá havendo violência. Esse é o meu ponto. Não, você mas não tá. Mas se ela quiser me bater, tá tudo certo. Pode então, me bater também. Não tem problema. Eu aguento. Mas você tá cobrando de volta por um serviço? Espora. O Diego tá. Você... Ele tá cobrando. Eu tô, me aposentei. Total. Ela vai me sustentar. Ele tá cobrando, de certa forma. Tô cobrando. Tá eu acho. Eu sou uma putinha dela, basicamente. Então, você tá se prostituindo de fato. Não, você não tá... Então, você já tá sendo certo. Tipo, você não tá numa relação... Você não tá numa relação. Você tá, tipo, num contrato. Isso é totalmente prostituição. Tá ligado? Pô, não fechou. É. Não, mas então, beleza. Não, mas se o contrato for só entre... Não é contrato mesmo. É só uma relação de engano. Acho que, sei lá, Diego. Agora eu tô ficando na dúvida, hein? Não vou enganar ela, não. Ela vai saber que eu vou parar de trabalhar. Cara, essa é uma situação totalmente hipotética que a gente nem tem muito estruturado. Mas, sei lá. Agora me perdi no pensamento aqui. Então, da hora que a gente vai puxando como o assunto volta, tá ligado? pensar aqui, ó. Quando ela decepou o dedo do Johnny Depp, mano, que ponto que é isso que você não termina o relacionamento, tá ligado? Ele tá completamente errado também, ele tá completamente maluco. Calma aí, aparentemente ela implorava, toda vez que dava as brigas, ela implorava pra ele voltar, tipo uma chantagem emocional. É, sim. Então, e aí isso ele com medo dela se matar, ou de, sei lá, não sei, tô exagerando agora, tirando da minha bunda essa informação. Eu sei que ela implorava pra ele voltar, não sei se o medo dele era, tipo, o que ela faria com ela mesma, ou o que ela ameaçou fazer caso ele não voltasse, mas eu sei que ela pedia pra ele voltar. Toda vez que eles separavam, que ele saía, ela meio que... seria esse o motivo de não ter tempo. Pelo menos foi o que eu ouvi por cima, mas como eu falei, eu não vi nada aprofundado, eu vejo pedaços que as pessoas soltam na internet. E a maioria que eu vi foi tendencioso pro lado dele, sinceramente. Foi tudo muito mais tendencioso, tipo, pro lado dele do que o dela. Então, não sei. É porque eu tô vendo. Quando você disse pro lado dele, pra ele inocente ou ele culpado? Como ele sendo inocente. A maioria da internet tá a favor do Johnny Depp. Então, Diego, aí que tá. É porque você vê notícia em inglês. Eu também tô vendo. As notícias que eu vi foi tudo em inglês. Que é sempre tendencioso a favor dele. Até tem um áudio lá que fala que ele. Ele mostra uma ligação dela, tá ligado? Quando ela decepou o dedo dele. Falando, tipo, quem que vai acreditar em você e tal? Tipo, ninguém vai acreditar em você e tal. Isso aí saiu mais de ano já, cara. Isso aí saiu bem antes do julgamento. Foi bem antes? Como é que eu fiquei sabendo disso agora? Saiu bem antes. Isso já tava na internet. Não, esse áudio eles só liberaram e se fala disso faz mais de um ano. Faz uns 2 anos. Foi logo na pandemia ou talvez antes da pandemia. Só que não tinha processo ainda. Aí que tá. O áudio tinha sido vazado, não sei quem vazou. Mas ainda não tinha processo. E foi quando a internet começou a ficar do lado dele. Que começou, então, tipo, fazer memes, caralho. Isso aí faz uns 2, 3 anos. Aí que tá, André, não. Aí que tá, Diego. A internet vírgula. Porque acho que a internet gringa. Porque a internet brasileira tá mais do lado dela. É sério? Com certeza. Mano, o Brasil é o contrário de tudo. O Brasil, o pessoal ficou do lado do Will Smith que bateu no cara sem motivo, tá ligado? Sim. O Brasil mas aí eu não acho que foi sem motivo. Sim. Eu acho que eu teria feito uma piada, igual ao Will Smith. Piada, mas porra, piada é piada, cara. Você tá sabendo que o cara tá fazendo uma piada. Você já sabe... Mano, o Oscar sempre foi daquele jeito. Se você não concorda do jeito que é, não vai, tá ligado? Não, mas é porque o questão do Will Smith é a recorrência que o cara já tinha feito piada com a mulher dele antes. Mas, cara, mas até o Will Smith reconheceu que ele tava errado, velho. É só o Brasil, é o único país em que as pessoas não concordam com isso. Então, mas o Will Smith não reconheceu que ele tava errado porque, vamos falar a verdade. A própria Jada, a mulher dele reconheceu que ele tava errado, cara. Então. É só o Brasil que tá do lado dele. É impressionante mulher, como só o Brasil que tá do lado dele, cara. Mas não tem nenhum outro país. Eu acredito que o discurso deles, assim, tava errado, pra eles não chegarem e falarem assim, não, tá certo, tem que bater mesmo. Foi por isso que eles falaram não, que... Não, mas tá é porque eles reconheceram que foi um exagero, cara. Tá, por mais que você não concorde, mas, tipo, levantar e bater no cara no palco foi uma overreaction. Porque, por mais... Cara, a agressão física nunca é justificativa pra então, pra mas fala, aí o tá cara... Mesmo no caso de difamação. O Chris Rock sabia da o Brasil... Tipo... Da condição da menina. Porra, alopecia, careca. Então todo careca vai ficar ofendido, caralho. Meu cabelo tá caindo, não pode falar disso pra mim? Cara, o Brasil é o lugar em que o bullying é comum na sociedade. Todo careca é chamado de careca. Nenhum careca tem compaixão. Porque ela tem alopecia, que é a mesma coisa. O Diego, que o maior tem, careca, né, do Brasil, o pai do Diego. Meu pai tem muito cabelo, cara. Meu pai tem muito cabelo. Não é careca nada. Mas enfim, entendeu? Sei lá, cara. Problema todo mundo tem. E o Brasil é o país com mais bullying possível. Todo mundo que tem apelido é na parte que a pessoa não gosta, cara, tá ligado? E me surpreende que o Brasil é o único país que tá do lado. Porque se ouve notícia da Europa, daqui, tudo que até canto, dos próprios Estados Unidos, tá todo mundo, sabe, tipo, concordando um consenso de que ele fez, exagerou e tava errado. Alguns eu defendem, achei que até mas... foi leve. Porra. Eu achei que até a piada foi meio leve. Eu achei que a piada foi levíssima, inclusive. É um comediante falando, então, tá ligado? Tem que levar a sério. Eu acho que é o seguinte. Assim, ó, pô, você tá careca, pô. É que nem que fosse, por exemplo, o Diego assim. Pô, Diego, tá careca? Vai fazer um novo filme do Velozes e Furiosos? Exato. Tá ligado? Aí tipo... eu pego, levanto e bato em alguém, tá ligado? Não faz sentido. Mano, extremamente exagerado. Não sei. Eu acho que, tipo, se tivesse feito, sei lá, se a Pamela tivesse algum problema assim e o cara fizesse piadinha em cima do problema dela, eu teria feito igual. Teria mesmo? Não, mas se fosse errado, se... cara. Você não, não tinha, eu não teria. Né? Então, eu não teria feito. Porque eu sou bundão, nunca vou agredir ninguém. Exatamente. Bundão, não. Cortes frases cortes, não tem como dar errado. Não, cara, mas não é por ser bundão, cara. É porque a reação não tipo, correspondeu à tipo, ação, não é tá que ligado? Não subiria, porque, tipo, você não subiria porque você não é uma pessoa, não é um cuzão, tá ligado? Tipo, não é porque não tem coragem ou coisa do tipo, tá ligado? É, a maioria das pessoas que o pessoal que fala assim, que fala na internet, tipo, ah, eu vou, se eu ver tal pessoa, eu vou bater nele, se eu ver... Não faz, né? É não, verdade. Não, não faz, mas não é que não faz porque é covarde. Não, é, não faz, fora, é. Não, é, não é que não faz porque é covarde, não faz porque, na verdade, ele não é uma pessoa ruim, tá ligado? É só uma pessoa boa, ele é uma pessoa boa na vida real. Ele só tá... over... Reaction. Ele não é... É, tipo, ninguém... Sim, tipo, se você ver, por exemplo... Sei lá, ele reconheceu o erro dele, mano. O cara reconheceu o erro dele, cara, mas eu não entendo porque ainda porque que o Brasil ficou meio que lá. Porque meio que no Brasil foi meio que um consenso. A maioria tá do lado do Smith. O que eu ia falar, no podcast lá do MRG, o Afonso Solano fez uma observação muito... O que, eu acho que é o que eu faria. Eu ou o André faria. E ele falou que o Smith deveria ter feito. Que era tipo, o cara fez a piada, ele não gostou, sai fora. Eu acho que eu faria isso, porque eu não ia levantar e agredir. Exatamente. Eu acho que... Sim. Mas não, não tá muito mais certo e aí... você não deixa de perder a razão. Exatamente. Porque o cara perdeu a razão por ter sido, tá ligado? Cabeça quente. Mas se eu não me engano, o Afonso Solano, ele deu uma defendida tudo. No Smith, se não me engano. O Afonso Solano, ele ficou meio que em cima do muro, mas meio que propenso ali pro... Não, ele eu acho que ele foi bem pro Will Smith, inclusive. Mas enfim... Sim. O ponto do comentário dele que eu concordo muito, eu acho que eu teria feito igual, se eu tivesse no lugar lá do Will Smith, muito provavelmente eu teria tipo, saído fora. Então, sabe o que aconteceu na real? Sabe o que aconteceu na real? Foi que tipo, ele tava rindo, tá ligado? Mostrou lá que ele tava rindo antes das piadas, tá ligado? Ele tava rindo e tal, aí ele chegou lá na mesa do Smith e tal, ele tava sorrindo, aí fez a piada com a mulher dele, tá ligado? Ele riu da piada, aí ele olhou pra mulher dele, tá ligado? E a mulher dele tava com aquela cara de bunda. Aí ele, puta que pariu, velho. Puta, minha vou mulher... Vou ter que fazer alguma coisa. Minha mulher não gostou da porra da piada, caralho. Logo no dia que eu vou ganhar o Oscar, caralho. Eu vou pegar o Oscar, vou voltar pra casa no carro. Puta, e a minha mulher vai ficar com aquela cara de bunda. Eu vou perguntar o que tá acontecendo. Ela, você não me defendeu? Você devia ter defendido. Por que que ele falou que é o de mim? Você... aí ele calculou aquilo tudo na cabeça dele, assim... Melhor dar um tapa nela aqui e evitar essa DR. E foi isso que aconteceu, tá ligado? Ele olhou assim, ele... Ih, caralho, ela não gostou. Ih, cara, o que eu vou fazer agora? Mas então, o cara tem um segundo pra decidir. Esse que é o ponto. Ele tem um segundo pra fazer a decisão, tipo, certo ou errado. Não tem ali. Ali é, tipo... É to do or not to do, tá ligado? Eu vou fazer, não vou fazer, tá ligado? Sim. Tem um segundo. Agora ou nunca. Aí a partir do momento que ele levantou, mano, ele tipo. Agora não tem mais volta. Mano. Ele levantou, não tem mais volta. Aí já era. É, já era. Mas isso não faz, isso não muda o fato de estar completamente errado, tá ligado? Esse que é o não, ponto. Não, exatamente. Tipo, ele tomou a decisão dele. Sim, não, e tá. Olha, eu não vou nem discutir. Tipo, o cara fez algo que. Eu também não teria coragem, eu não ia fazer isso. Uhum. E ele também não teria feito isso se fosse um cara mais forte, tá ligado? O Chris Rock não era do tamanho dele, ele é um cara menor. Ele não faria isso com o Terry Crews. Muita gente falou isso. Mas se fosse o The Rock em vez do Chris Rock, você acha que ele ia lá e ia dar um tapa no The Rock? O The Rock. Não ia, velho. Não ia. E você pode falar o que você quiser, que ele não ia. O cara é maior que ele, tem duas vezes o peso dele, só e aí ele ia fazer o certo, ele ia sair fora. E aí quem ia aí ficar ele, mal? Aí ele ia sair. Aí ele ia fazer o certo. Mas aí fica pior ainda, porque ele ainda abusou do fato dele ser maior, tá ligado? Ter uma vantagem física no cara. Porque ele não ia fazer, se fosse um cara maior que ele. E tá ligado? Você fica putinho até o cara ser maior que você. A hora que você vê que você apanha na briga, você fala, vixe, eu vou aceitar aqui, vou ficar de boa. Então o cara tá armado, tá ligado? É. E eu não entendo, o que eu realmente achei, eu já falei isso umas três vezes aqui, mas eu ainda não entendi que o brasileiro em geral, por que é tão diferente do resto? Porque eu não vi reação desse tipo em nenhum outro país, como eu falei. Mas então, sabe o que eu não sei qual que é o motivo por trás. Fala aí, talvez, André. Talvez, sei lá. Eu acho que eu sei por quê. Eu também, eu desconfio que eu sei por quê, o Diego. Porque a galera que tava concordando, eu tava falando, tipo... Que o Will Smith estava errado, no começo, quem começou a falar era um pessoal mais de direita, humoristas de direita também. Então, essa galera tava falando que o Will Smith estava errado. E aí, eu acho que uma galera de esquerda começou a falar que quem estava certo era o Will Smith. Cara, mas isso pra mim ilustra um grande problema do Brasil. tudo é política nessa porra desse país, cara. Mas literalmente tudo. Os caras... Você fode opinião em coisas aleatórias por causa de política. O Brasil, o Will Smith deu um tapa no cara no Oscar, dá, aí, véio, vira bagulho político. É qualquer coisa mesmo. Exato. O que, que tem a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Uhum. Vira esquerda, tudo vira esquerda contra a direita no Brasil, velho. Tudo, absolutamente tudo. Mas meio triste até. Essa foi a minha visão. Qual que foi a sua, Gustavo? Cara, eu acho... Eu vou ser um pouco polêmico, não sei. Eu não sei, sempre quando eu acho que eu vou ser polêmico, eu nunca sou, mas enfim. Eu acho que o Brasil é um país muito machista, tá ligado? Eu acho que é muito machista, velho. E essa ideia de você proteger... Bom, eu tenho certeza que é. Mas... Então, mas essa ideia de você proteger a sua prole, que fala? Não, proteger... no caso é a família. Prole é filho. É, no caso é a família. Mas o cara que tá lá protegendo a família é o mesmo cara que trai a esposa e que vai no puteiro... Não, não, esse daí é a mulher do Smith, é o contrário, Diego. Mas no caso do... Ah, tá. Mas no caso do... O cara que se veste de cavalo pra ganhar dinheiro. Ah, desculpa, continua. Enfim, de qualquer jeito, no caso do Brasil, acho que o Brasil é um país muito machista. Inclusive, é por causa disso que acho que o pessoal meio que defendeu. Tipo, falou, pô, vai zoar minha mulher? Não, vou bater mesmo, pô. Tem que defender a minha mulher, porque minha mulher sou eu que defendo, tá ligado? Ela é minha propriedade, coisa do tipo, vai. É minha propriedade. Sim. ninguém mexe com ela, tal, não sei o que. Tipo, é uma... Assim, é um pensamento machista. Se alguém for mexer, vai ser eu. É um pensamento machista, na minha opinião, tá ligado? Tipo, de ela não pode se defender, então eu que vou defender ela. Ou coisa do tipo, entendeu? E tá ligado? E eu acho que o Brasil é um país muito machista, ainda é. Não só o Brasil, os países do... Mas latinos em geral. Latinos em geral, eu acho que eles têm essa cultura, tá ligado? Elas têm essa cultura mais atrasada, talvez, não sei. Mas de qualquer forma, eu acho que é por isso que o Brasil foi muito acolhedor com essa atitude do Smith. Falou, não, tá certo, pô, tá zoando uma doença, como fala, que falou? Doença... Uma doença que todo homem com mais de 30 anos, mais de 80% tem, tá ligado? Não, como é que é o nome? Porra, autoimune, uma doença autoimune, porra, velho, doença autoimune, calvície? Meu Deus. Tipo, tá ligado? Pode ser, mas, porra, é um jeito de você não querer falar, tipo, porra, tá zoando a calvície, tá ligado? É, sei lá, mano, é uma parada alopecia meio... é o nome de calvície, até a hereditária, tá ligado? É o nome. Eu sei, é, mas eles usam esse nome aí, eles usam esse jargão pra não ficar, tipo, pô, tá zoando um careca? Vou bater mesmo. Tipo, exato. Pô, fica muito pior, tá ligado? É isso aí, tá ligado? É foda, eu acho tudo ao contrário no Brasil. Mas, cara, como é que a gente... Desculpa aí que eu adicionei o Will Smith no assunto, a gente tava na Amber Heard e no Johnny Depp, né? Eu acho como é que eu cheguei nisso? Bom, eu acho que a gente pode concluir que a Amber Heard é muito gata. Gatíssima, pegava. Mesmo ela atacando a garrafa de whisky em mim. Então, aí você vai se fuder no tribunal depois, vai ser canceladíssimo. Tá, vou passar dessa vez. Beleza, pessoal, acho que fechamos por hoje aí. Fechamos, já tá longo pra porra. Não era pra tá tão longo. Não era pra tá tão longo. Deu duas notícias ainda, até a terceira que eu vou guardar aqui ainda. Mas fechamos então por hoje, galera. Beleza. Pode ser? Mas eu acho que dá pra fazer um bom recorte desse daí, viu, Ogas? Ficou da hora. Eu, pelo menos, curti. Então, eu acho que esse tipo de... Eu também. Eu acho que esse tipo, assim, tipo de... Por exemplo, eu queria falar do OnlyFans, mas o OnlyFans não dá um podcast sozinho, tá ligado? Então, pega uma notícia qualquer e foda-se e fala do OnlyFans. Sim! É tipo isso. Não, tá, e tipo, que nem, porra, a gente começa num assunto e acaba em outro, tá ligado? É uma conversa, tá ligado? Acaba trazendo outras coisas. Então é uma conversa de bar, que nem o André não gosta de falar, mas é uma conversa de bar. Cara, é que assim, foda que é... Pô, vamos, já mais um assunto aí, então. Esse bagulho de podcast começou querendo ser conversa de bar, os caras podem até ter começado com essa intenção, mano. Mas a partir do momento que tem muita gente assistindo, não é mais. Você pode fingir que é, mas não é, cara. Você se preocupa com quem tá assistindo, tá ligado? Sim. Mas eu acho que... Eu tava conversando com os meninos esse fim de semana, o Diego, que foi cobrado um bagulho, principalmente deles, assim, do Monark lá, do Igão, que, mano, não era pra ter sido desse jeito também. Isso daí eu calma aí, do Igão? O que que aconteceu do Igão? Como é que é o nome do cara que faz o... O Diego. É o parceiro do Monark. É o Podpah, né? Não, é o parceiro do Monark, é o Igor. O Igor 3K. É o Igor 3K. Ah, tá, é Igão, ele? Eu não sei. Tá. Ah, enfim. Eu acho que esse é o 3K e o Igão então, é do Podpah. É, então é isso daí, o Igor 3K lá, o parceiro. Que, mano, eles não têm capacidade pra... Eu acho que, tipo, eles não precisavam ficar dando opinião deles por tudo, porque vai sair merda, tá ligado? Sim, sim. Mano, e aí é foda, não é a obrigação dele. E isso que eu nem gosto do... Tipo, declarado, eu não gosto do Monark, mas eu não acho que ele... que ele tinha que ficar dando opinião sobre tudo, né? Principalmente coisa de política, coisa sim. séria assim. Não, cara. Ainda mais aí, depois de ficar bebendo e fumando. É, então, e aí foi cobrado um bagulho que não era. E, mano, aí eu acho que é foda também, porque o Monark se escondeu atrás de um negócio tipo, ah, eu tava bêbado. Mano, você não vai falar que tava bêbado, mano. Você tem que falar que, mano, eu não, tipo, não tenho conhecimento, não posso dar opinião também sobre tudo. Eu acho que ele tinha que falar esses negócios, tá ligado? Mas não foi isso que ele falou, André. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou assim, ó, eu tava bêbado, não soube me expressar. O que eu achava era isso, isso e isso, tá ligado? Tipo, ele não falou, eu tava bêbado, falei merda. Ele falou, não tava bêbado, não soube me expressar. Então, mas isso quer dizer que eu tava bêbado e falei merda. É verdade, mais ou menos isso. Verdade, Foi mal, tava loucão. Foi mal, tava loucão. É, eu acho que ele, mano... Ele devia ter ficado quieto, ele devia ter falado, puta, mano. Mas aí, tipo, eu acho que é errado duas coisas. A primeira coisa é cobrar a ideia do Monark. Porque a minha crítica lá, quando eu falei no começo do ano, é que, tipo, o Monark, ele tava começando a virar personagem. Eu achava que ele era um cara sincero, tipo... Eu achava que ele era um cara sincero mesmo, tá ligado? Aí depois ele virou demais o personagem. De virar o personagem, de ser... Ah, eu vou ser esse personagem polêmico, aí ele vai acabar falando bosta, tá ligado? Eles não perceberam o peso da responsabilidade que veio também, né, cara? Porque a partir do momento que ficou muito grande, tem muito mais gente ouvindo. Qualquer coisa, você tem que pensar no que você vai falar. Você não pode mais falar qualquer coisa. Mas aí que tá, depois de um certo ponto, você não pode falar qualquer coisa? Você acha que é isso? Eu acho que sim, mas não que você não possa falar. Você pode, mas você tem que entender a consequência disso. Se você tem, que nem esse podcast, a gente tá gravando aqui agora, 20 pessoas vão ver, mano, você pode falar o que você quiser. Literalmente, você pode falar as coisas mais absurdas. Literalmente. A partir do momento que tem, tipo, 30 milhões de pessoas te vendo, a chance de uma das pessoas falar, puta, isso tá ruim, hein? E começar a passar pra frente e escalar o bagulho pra um nível maior. É foda. Maior. Mas, Diego, sabe uma coisa que uma coisa chave disso daí... que tem a ver com crescimento, é porque o cara, ele acaba, querendo ou não, ele é influencer. E aí, tipo, quando você é muito grande, você vira espelho. Não adianta. Você vira o que os caras dizem, um influencer. Como que eu vou ser grande? Ah, eu vou fazer um podcast, vou falar que... Eu vou chamar a pessoa de extrema-direita. Porque a treta do Monark começou quando ele chamou lá o cara da Jovem Pan, que ele é anti-vax, tá ligado? E aí o YouTube retirou o episódio do ar. E aí o Monark começou a falar, ah, mano, tô perseguindo o Flow, tá ligado? Aconteceu a mesma coisa com o Joe Rogan, porque ele tem uma posição anti-vacina e o Spotify cortou os episódios que ele fala contra a vacina. E aí começou uma onda do Monark falar que ele é a favor da liberdade de expressão, ele virou o arauto da liberdade de expressão. E todo mundo, mesmo quem tiver errado, e aí palavras do Monark, tá ligado? Mesmo quem tá errado tem direito de se expressar. Então, mas como você julga o que tá certo e o que tá errado, André? É difícil também. Não, e aí, o que acontece? O sabe o careca lá, o Kibe Louco? Sim. Ele falou lá pro Monark. Careca não, exatamente careca isso. Não, senão ele vai vir aí e dar um tapa. Ih, alopecia, vai te dar um tapa. Fudeu. André vai tomar um tapão. E ele é maior que você, hein, André? Como que é o nome dele? É o Kibe Louco. É o Tabet. Ele falou, ó, uma coisa é você, tipo... falar aqui, definir quem tá certo e errado, é o cara falar assim, ó, mano, tipo, tem que ser feito estudos pra vacina, que... Ele fala lá no podcast. Sim. Você questionar, tipo... Agora, outra coisa é você falar do jeito que continua falando, ah, essa vacina não sei não, hein, mano, tem gente morrendo aí, tomando. Ah, entendi. Uma coisa é você defender um ponto idiota com uma certa razão, com certa seriedade. Outra coisa é defender um ponto idiota só porque sim. É, você pode falar assim, ó, mano, fizeram a vacina muito rápido... Tem pessoas, eu me sentiria mais seguro tendo mais estudos, comprovando. Entendi. A real é que o YouTube, ele é uma empresa privada, tá ligado? E se ele quiser tirar o seu vídeo do ar, quiser diminuir o seu alcance, foda-se, tá ligado? É eles que mandam no negócio. Você não tem que ficar chorando, é uma empresa privada. Você tá reclamando, exatamente. Cria a sua. Esse que é o ponto. E aí o que acontece? O Monark disse que existe uma perseguição contra o Flow. E aí o Igor 3K, depois da saída do Monark, começou a falar, não, mano, então só tiraram o Monark, não foi porque ele defendeu o nazismo, foi porque tem uma perseguição contra o Flow, tá ligado? E aí eu falo, ah, mano, os caras estão virando personagem. Isso enquanto ganhava uma fortuna, né? Não, agora que já, que tipo, já foi pro caralho, nem sei se foi pro caralho, tá ligado? Não sei, não, viu? Então, o motivo dele sair do podcast, pra mim, não foi tão claro, porque... vocês querem continuar essa conversa outro dia? Porque agora tá muito grande esse podcast, tá gigantesco. Vamos falar isso. Eu parei de gravar. Ah, ótimo, graças então, a Deus. Então, pode deixar pra essa conversa. Valeu. Mas eu acho que foi da hora. Eu curti o formato assim. Depois a gente faz mais. É bom. Achei da hora. É bom e mantém atual, porque notícias relativamente novas. Tirando o Gus falando que Big Brother alemão ganhou em 2003. Catou notícia de 15 anos atrás, velho. E pôs no meio. Eu achei que ia ser coisa nova, mas tudo bem. Sol gravando We Are The World. Porra, isso faz no mínimo uns 12 anos, cara. No mínimo uns 12 anos. Tudo não, bem. Eu acho que deve fazer 20, hein, mano. Quase 20. Então, mais que 12. Caralho, velho. Beleza, vamos finalizar então. É que é isso. Valeu, Diego. Valeu, opa. André. Obrigado. Até mais, gente. Falou. Obrigado e falou. Tchau, tchau. Falou, gente. I'm coming out of my cage and I've been doing just